E aí, ladrão? E aí? E aquela Hilux michada na noite passada? Virou câmbio pelas peças? Ih, Joãozão, já tô me vendo no Jardim de Cifrões, tá ligado? O inverno tá acabando, mas a primavera tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. É, mano. Quando vejo irmãozinho nesse tipo de atividade, tá ligado? Vem aqueles flashbacks na mente de quando estive perdido no mar de peixe cego. Mas novamente, tenho o privilégio de sentir o perfume das rosas e vejo que é coisa mais recompensadora nessa vida. Porque já estive perdido, malandro, as cegas por veredas tortuosas. Ambicioso, queria buscar não só as pedras, mas inteiras as rosas. Muitos foram que me deram as costas, o abandono, as pessoas, poucas me fizeram falta. Acolhido pelo crime, bem ensinado, mal educado e boas notas. Verdadeiramente os que me amavam, não mais que o supremo, eu os reconheço. Pois em meio à tempestade, entre cédulas e pétalas, me socorreram, isso não tem preço. Lhe peço humildemente, Senhor, tire o mundo de dentro de mim, me dê sabedoria de vida. Tire as vendas negras de meus olhos, para que enxergue a verdade e repreenda a mentira. Hoje sei o que vira, estão curadas minhas feridas, ficou no passado minhas dores. Aprendi que o Altíssimo não ama o pecado, mas sim aos pecadores. Entre cédulas. Na sede pelas verdes, o interesse se consagra. Fartura o que procura em tempos de vaca magra. Na ausência de clemência, financia várias quedas. Desvia dessas crenças, infeliz com as moedas. Só na busca da fortuna, seu furor encontra os ricos. Nervosa a flor da pele, interfere seu psico. Sente cheiro de dinheiro, sintoniza pelo faro. Circuita no pajeiro, anistia, fato raro. Ousadia em quantidade, estilo inimigos, papagaio. Licia menor de idade, a ficar de para raio. Se esconde camuflado, arrojado calculista. Na ponte, nos coxinha, só no golpe de vista. Especialista pra ter rixa, tá foco nas suas mágoas. Mas micha, faz seu carro, vira droga no paraguas. Pega os quilos dos verdinhos, no segredo das pedritas. Na carga de brinquedo, pega estrada pra Floripa. Fica certo tudo reto, dispara pras boate. Enche a cara na beira da praia, de Oeste, Horse White. Taca boa, de boa, a toa se revolta. Perversas da escolta, não se importa com a frequência. Sozinho nem um sócio, auto-independente na gerência dos negócios. Faz a frente dos contatos, pelas vendas se carrega. Passa para os morros, distribui no disco entrega. Com domínio e vida grampo, problemas pra si próprio. Esquema nos conformes, sem chance pro microscópio. Habeas corpus, impede frustrações. Garante sua colheita no Jardim de Cifrões. Jardim de cifrões e limpava a boca com cédulas. Porém, não conhecia o amor. Rodavam-se as rosas, murchavam-se as pétalas. Sonhei com o jardim de cifrões e limpava a boca com cédulas. Porém, não conhecia o amor. Rodavam-se as rosas, murchavam-se as pétalas. Dorme nem pedala, não fala além da conta. Estrala na sirene, engana as leis, dispensa a ponta. Falando das antigas, sou mandinga, ninguém toma. Já nasce com a ginga, sou uma ponta pro diploma. Confronta que te apronta, contra-ataca pelas vaias. Maquiavélico, periférico, se preciso faz tocaia. Não leva pra casa, desaforo de pilantra. Tem nada em meias brasas, não jogar toalha branca. Briga, chama os ninja, esquematiza no escritório. Assim da fina intriga, demarcando o território. Sabendo que pneu pro lado errado, a raiva pesa. A mão que mata é a mesma mão que reza. Reveste o calibre e o terço que o move. Sábio não se envolve, não resolve com revólver. Subúrbio, submundo, no céu a lua cheia. Ninguém quer seu segundo, nunca foi bola de meia. pilha, na louca, deixa toca. Essa sorte é tudo ou nada. A bruxa está solta, sobrevoa nas quebradas, risada na calada, na ligada com os noiados. Mais um chapéu atolado, encapuçado, bem armado, vidrado, sonha alto, essa chefe na fronteira. Só festa, várias peças, com os dólares na carteira, sem massagem pros areia. Pois a cena não é essa, se ficar de cara feia, deixa baixo essas conversas, arquiva essas viagens. Liberte da perpétua, não viva sua vida entre cédulas e pétalas. Sonhei com um jardim de cifrons e limpava a boca com cédulas. Porém, não conhecia o amor, mudavam-se as rosas, murchavam-se as pétalas. De cifrões e limpava a boca com cédulas. Porém, não conhecia o amor. Rodavam-se as rosas, murchavam-se as pétalas.